Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir em Efésios 4, a partir do versículo 1. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta em Efésios, e se porventura alguém perto de você está sem Bíblia, ofereça aí uma ajuda, porque nós vamos ler muitos textos em Efésios, e seria bom que você acompanhasse com a sua Bíblia. Efésios 4, no versículo 1, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Ainda no capítulo 4, no verso 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque naquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E agora, para finalizar, Efésios 5, 15 a 21. A vida em comunidade, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, Jesus, Ele conquistou na cruz uma nova vida para nós, amém? É uma vida nova, é uma vida diferente. É uma vida dominada pelo amor. E faz parte da vida do cristão verdadeiro, de uma pessoa que teve um encontro real com Jesus, sentir amor pelas pessoas. Não só sentir amor pelas pessoas, como praticar o amor. Seja com as palavras, seja com as atitudes, em humildade, em justiça, em verdade. E Paulo aqui em Efésios, nessa parte, né, que nós lemos dessa carta, ele nos orienta como proceder para com o próximo. E ele roga aos Efésios que vivam de modo digno, de modo apropriado da vocação a qual foram chamados. Nós fomos convidados por Deus para participar da sua maravilhosa graça. Nós fomos convidados a abraçar a salvação em Jesus. E isso é algo muito especial. Nós podemos estar passando lutas, nós podemos estar tristes, nós podemos errar, mesmo querendo acertar, nós podemos muitas vezes, como Paulo, dizer, ah, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse que eu faço, mas nós temos a salvação, nós temos acesso a Deus, nós temos certeza de salvação eterna, e essas coisas acontecem, mas elas precisam ficar pequenas, perto de tão grande salvação conquistada por Jesus na cruz. Então, por mais que nós tenhamos problemas, os nossos problemas, perto de uma eternidade garantida com o Pai, ficam tão pequenos. E o nosso, o que deve nos mover, deve ser o amor às vidas que ainda não têm isso. Porque com todos os desafios, se eu morrer hoje, se você morrer hoje, você sabe para onde você vai. Você tem salvação eterna. Amém? E isso deve ser um motivo de muita gratidão no nosso coração. Às vezes a gente está vivendo tantas circunstâncias difíceis e a alegria da salvação vai se perdendo. E a gente às vezes olha só para as dificuldades, para aquilo que está difícil, e nós precisamos lembrar que o Senhor nos salvou. E a capacitação para viver nessa terra de um modo digno está dentro de nós. Porque um dia nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E esse poder habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Então nós precisamos viver e buscar viver de modo digno. por termos abraçado essa salvação tão grande a qual Deus nos chamou. E Paulo continua dizendo assim: sejam completamente humildes, sejam humildes por inteiro. E ele diz: humildes, dóceis, mansos, né? Mesma coisa, pacientes, longa, que é a mesma coisa que longânimo, suportando uns aos outros com amor. Então, a gente pode citar por esse texto aqui quatro aspectos assim, vitais desse viver digno da vocação que nós temos. Nós precisamos ter humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros. O que é esse suportar? Esse teclado tem um suporte. A gente tem uma ideia muito errada de suportar, né? Tudo bem, eu vou suportar aquela pessoa. Mas o suportar é ser justamente o que sustenta, o que carrega. E o suportar é a manifestação prática da longanimidade. Amém? Então, se nós queremos saber se nós estamos vivendo uma vida de um modo digno e apropriado, né, com a vocação que nós somos chamados, nós vamos parar para pensar na nossa humildade, na mansidão, na nossa longanimidade e nesse suportar uns aos outros com amor. Esses aspectos, esses quatro aspectos, eles estão ligados ao nosso papel na família de Deus. E Paulo fala que esses quatro aspectos, essas quatro coisas, né, que ele cita, têm um objetivo. Nós precisamos ser assim para manter a unidade do corpo de Cristo. Então, são coisas que a gente precisa estar buscando de Deus para a nossa vida. Então, leia lá novamente o versículo 3 de Efésios 4. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, há um esforço. Significa que não é algo tão natural para nós. Não é tão simples assim. Ser humilde, ser manso. Eu nunca esqueço a Asaf com a explicação dele de mansidão, né? Ele fala que mansidão diz respeito à reação. A humildade é uma postura, né? Uma ação. Eu posso ter uma ação humilde. Eu sou uma pessoa humilde na minha ação. Mas a mansidão diz respeito à reação. É quando alguém pisa no meu calo. É quando alguém faz o que eu não gosto. Aí que eu vou saber se eu sou manso ou não. E nós precisamos buscar essa mansidão. E essas coisas vão nos fazer um, né, com Deus. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual nós somos chamados é uma só, que é o que fala no versículo 4. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E olha que interessante o verso 7. Ele diz assim: cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. A cada um de nós foi concedida graça. Significa, mais uma vez, que você tem em você aquilo que você precisa para conseguir ser e viver de um modo digno com a vocação a que você foi chamado. Deus deixou e nos deu graça, né, repartida por Cristo. Essa graça foi concedida a cada um de nós. É a mesma graça que nos torna habilitados para viver essa vida dominada pelo amor. No verso 11, ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra, maturidade. Nós precisamos, como a igreja, caminhar para a maturidade. E a maturidade vai passar por mansidão, longanimidade, humildade e o suportar uns aos outros em amor. Deus nos designou para algo muito especial, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Deus escolheu cada um de vocês, cada um de nós, e cada um tem um dom de Deus. Se nós andarmos assim, nós, e com amor, né, suportando uns aos outros com amor, todos nós vamos chegar a essa unidade de fé e ao conhecimento de Jesus e seremos maduros, atingindo a plenitude de Cristo. E esse é o nosso maior desejo. Nossa, agora que eu falo, meu e dos sócios, né? O nosso maior desejo como pastores é ver você crescer, se tornar um filho maduro, um discípulo maduro, um conhecedor profundo de Deus, alguém que conhece as verdades da palavra e que tem os passos firmados em Deus. E assim, nós precisamos buscar isso como? Com humildade, com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. O nosso desejo, e eu, engraçado, quando eu estava preparando, eu fiquei lembrando de uma frase que a gente falava muito no início da igreja, o Marconi vai lembrar, que cada membro seja um discípulo, que cada discípulo seja um ministro de Cristo, e aqui eu vou acrescentar maduro, com a vida dominada pelo amor, e cada casa uma extensão da igreja. Amém? Continuando lá em Efésios, no verso 15, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E olha que interessante o final do 16. Na medida do 16. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, vou repetir. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmão, você é convocado por Deus para realizar a sua função no corpo de Cristo. Amém? E a sua função é a sua função. Fala para o seu irmão, a sua função é a sua função. E nós todos somos convocados por Deus para fazer a nossa parte. Nós somos todos parte de uma grande engrenagem. E certa vez, assistindo um filme, mostrava uma grande engrenagem, como a engrenagem de um relógio por dentro, assim. E falava, né? Cada peça tem uma função específica. E assim é a nossa vida no corpo de Cristo. Irmão, Deus não criou nenhuma peça sobressalente, nem extra, nem sem função. Então, o seu papel e a sua função no corpo de Cristo é vital. Você é parte de uma engrenagem, e se você não estiver exercendo a sua função no corpo, algo está sendo prejudicado no crescimento e na edificação desse corpo. E a minha palavra para você hoje vai muito dentro disso. Vamos crescer em maturidade, em amor, em relacionamento, e vamos deixar Deus nos usar para exercer a função que nós temos no corpo de Cristo. Creia nisso. Cresça nisso. A Bíblia fala, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprofunde, estude, busque conhecer mais a Deus, cresça em maturidade, aceite desafios, mude a sua vida. Alguns irmãos que caminham um pouquinho mais de perto comigo, principalmente irmãs, sabem que eu estou sempre desafiando. E na hora, todo mundo treme. Mas depois elas veem que elas dão conta E quando elas aceitam o desafio, elas crescem. E assim nós devemos ser. A gente tem que parar de ficar com aquelas frases, né, que a gente tem costume de falar: eu não dou conta, eu tenho medo, eu acho que eu não estou preparado, eu não sei fazer isso, isso não é para mim, eu tenho vergonha, eu não tenho tempo, é querer demais de mim, eu sou insegura. Nós precisamos realmente vencer essas coisas e mergulhar de cabeça em Jesus. A Bíblia fala, né? E Cristo te iluminará. Fala para o seu irmão, Ele te iluminará. Vai dar tudo certo. Se é a sua função, irmão, não vai ter dificuldade. O que a gente não pode é ficar sentado e não buscar saber qual que é a nossa função no corpo. E lembrar, a minha função, ela é importante, seja ela qual for, eu preciso exercer a minha função e o meu papel no corpo, para que o corpo cresça. Você recebeu. Você recebeu. A parábola dos talentos fala que um recebeu quantos? Cinco. Quem lembra? Teve algum que recebeu nenhum? Não. Irmãos, um talento não era pouco, não, tá? Porque a gente lê lá um, fica achando que era pouquinho. Não era, não. Então, não tem ninguém aqui que não recebeu o talento do Senhor. Não enterre o seu talento. Vá frutificar para o reino. Ah, eu não sei qual é. Vai buscar de Deus, porque Ele vai te mostrar. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos prosseguir para o alvo. E prosseguir para o alvo significa crescer, significa crescer em maturidade, significa crescer em humildade, significa crescer em mansidão, significa crescer em longanimidade, significa crescer em amor. Amém? No 4:17 diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Irmãos, nós não podemos perder a sensibilidade. Nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer. E as coisas que normalmente geram esse endurecimento e essa falta de sensibilidade são justamente as coisas que se opõem àqueles quatro aspectos. É quando eu perco a paciência, é quando eu me irrito com alguém e não perdoo, é quando alguém pisa no meu calo e eu não consigo administrar aquele sentimento dentro de mim, é quando alguém faz alguma coisa que não me agradou, e tantas outras circunstâncias. E essas coisas não tratadas, elas vão trazendo endurecimento para o nosso coração. O endurecimento que é sutil, mas que vão tirando de nós a sensibilidade para as coisas de Deus e para as coisas do reino. E tudo que o diabo quer é isso. E aí a gente perde o nosso foco, que é crescer e sermos edificados como corpo de Cristo, para alcançarmos a plenitude, a maturidade de Jesus na nossa vida. Amém? Quanto à antiga maneira de viver, 22... vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Interessante que esse versículo, quando diz que a gente foi ensinado a despir-se do velho homem, ele diz respeito a uma decisão nossa e a uma ação nossa. Eu preciso enxergar que isso é real, e eu preciso decidir me despir desse velho homem. Então eu preciso olhar para o meu jeito de ser, enfrentar o meu jeito de ser cara a cara e falar para mim mesma: eu não quero ser assim mais, eu quero ser transformada. Eu quero viver a nova vida que Cristo conquistou na cruz para mim, dominada pelo amor, todos os dias. E assim nós precisamos buscar essa novidade de vida. Nossa vida precisa condizer com a vida de alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus. É uma vida diferente, irmãos. Não tem como ser a mesma vida. Não tem como. É a vida de alguém que entendeu o que Cristo fez por ele. É alguém que entendeu a tão grande salvação conquistada na cruz por nós. Então, viver isso se refere à salvação, se refere ao nosso entendimento de filiação, se refere ao nosso entendimento da nossa condição como servos dedicados à obra do Senhor nessa nova vida com Cristo. Em Efésios 4 diz assim, no versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se fala para não entristecer, significa que isso é possível. E como que fala aqui? Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E às vezes você pode pensar: não, mas isso não é comigo. Oh, irmãos, como o nosso coração é enganoso. E como os nossos pensamentos tantas vezes nos levam para o lugar errado. E como o nosso coração é mau, sim. E como nós precisamos enfrentar isso de frente e deixar a palavra do Senhor e a ação do Espírito transformar o nosso coração cada dia, para nós nos tornarmos cada dia mais parecidos com Deus e com Jesus. E assim diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E interessante que no 5:1 começa falando: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se às vezes a gente acha que alguma coisa é um padrão alto demais, Paulo está só te chamando a ser imitador de Deus, irmão. Significa que tem um padrão alto, sim, é o padrão de Deus para a nossa vida. É fácil? Não. É possível? Sim. Por nós mesmos? Não. Mas há um poder dentro de nós. Porque a Bíblia também diz que Deus escolheu a nossa vida para ser a habitação. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu você para viver dentro de você. Ele não escolheu um lugar para viver, mas Ele escolheu a sua vida. E eu estava ali na hora da adoração pensando: Deus, como o Senhor é lindo. Porque o Senhor é real. Irmãos, Deus é real. Deus é real. Nós não vemos, mas Deus é real. Deus é real e Ele está com você todos os momentos. Todos os momentos. Às vezes as coisas são tão difíceis e apertam tanto para o nosso lado que a gente pensa assim: meu Deus, onde está o Senhor? E Ele fala para você assim hoje: eu estou com você. Eu estou do seu lado. O tempo todo, na sua alegria, na sua tristeza. Na hora que está tudo fácil e na hora que as coisas apertam. Eu estou com você, eu sou real. O meu amor por você é verdadeiro. Isso é lindo demais, irmãos. Nós não estamos aqui vivendo baseados num conto de fadas, não. Deus é real. A salvação em Jesus é real. O convite à salvação é real. Essa vida nova dominada pelo amor é uma escolha que nós temos à nossa disposição. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero Jesus governando a minha vida. Eu quero entregar o governo da minha vida para Jesus. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu quero que o Espírito Santo transforme o meu caráter. Eu quero ser uma pessoa mais mansa. Eu quero ser alguém melhor. Eu quero ser alguém longânimo. Eu quero suportar mais o meu irmão em amor. Eu quero sustentá-lo. Eu quero entender as dificuldades dele. Eu quero ajudá-lo a crescer em Deus. E assim deve ser o nosso jeito de viver. Imitadores de Deus, que deu o seu próprio filho por amor a nós, que entregou o filho primogênito para morrer no meio no seu lugar, sendo que a gente não queria nada com ele. E ele nos apresentou tão grande salvação. Paulo nos convida a sermos imitadores de Deus como filhos amados. O filho que se sente amado pelo pai, ele quer ser como o pai. Vocês já perceberam? O filho que se sente amado, ele quer ser igual ao pai dele. O filho que se sente amado, ele quer fazer tudo para agradar o pai. Nós somos filhos amados e Deus nos convida a sermos imitadores dele como filhos amados. Ele quer que nós saibamos que ele nos ama e que possamos sentir esse amor, porque ele é real. Para alcançarmos esse alvo, nossa vida precisará ser dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Foi com amor que Cristo nos libertou. A vida de Jesus nessa terra foi marcada pelo amor. Aonde ele passava, ele deixou marcas de amor, sempre. Nós também precisamos marcar as pessoas com amor. E eu gostaria que você pensasse por um momento, que marca você tem deixado na sua casa, na padaria, na escola, no seu trabalho, quando você vai a um supermercado e a fila está grande, quando alguém passa na sua frente no trânsito. Qual a marca que você tem deixado? Suas marcas são só de amor? Nossas marcas são só de amor? As nossas palavras, as nossas atitudes são marcas de amor que nós fazemos uns nos outros? E isso eu falo para mim também. Os meninos que sabem, né? Que eles que sofrem, às vezes, né? Que às vezes as coisas apertam e aí, vamos, gente, é o horário. E aí eu começo a ficar brava, né? Mas Deus tem me feito e eu vou neles, às vezes, falo, me perdoa, eu estou correndo, estou apressada, mas não posso falar assim. Então, a gente precisa deixar marcas de amor o tempo todo. E quantas situações, sem querer, a gente marca a vida de uma pessoa, seja ela um parente, próximo ou distante, ou uma pessoa que a gente não conhece, não com marcas de amor. E o meu apelo a você hoje, o que está no meu coração é isso: vamos fazer marcas de amor. Vamos viver uma vida que marca com atitudes, com palavras, as pessoas com amor. Marque o seu esposo com amor. Marque o seu pai com amor. Marque o seu filho com amor. Marque o seu marido, a sua esposa com amor. Marque as pessoas que você conhece com amor. Já pensou que delícia chegar aqui uma pessoa que a gente não conhece, que te conhece, e falar, olha, fulano é uma bênção. Pensa que todas as pessoas que você conhece pudessem dizer só coisas boas a seu respeito. Isso é viver uma vida marcada pelo amor. E o amor, ele pede uma constância. O amor pede uma maturidade que a gente precisa alcançar em Cristo, amém? No versículo 8, do capítulo 5, diz assim, porque outrora vocês eram trevas. Então, antes, irmão, fazer o que a gente fazia, falar bravo, brigar, responder, tudo bem. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Na nossa nova vida em Cristo não há lugar para orgulho, não há lugar para vanglória, não há lugar para amargura, não há lugar para indignação, não há lugar para ira, não há lugar para calúnia, não há lugar para nenhum tipo de maldade, nenhuma obra da carne. Mas há lugar para quê? Para quê, irmãos? Há lugar para palavras e ações que resultem na edificação do corpo de Cristo, que são ensinadas e vividas pelo próprio Senhor Jesus, marcas de amor. Jesus, o tempo todo, nos ensina a fazer marcas de amor. E as nossas palavras e as nossas ações, elas precisam marcar as pessoas com amor. Se não for para marcar com amor, não fale. Se não for para marcar com amor, não faça. É uma boa frase para escrever no espelho, não é? E para lembrar todos os dias, se não for para eu marcar com amor, eu vou ficar calado. Se não for para eu marcar com amor, eu não vou fazer. Ah, se nós conseguíssemos, num instante, pensar antes de agir, antes de falar tantas coisas que nós falamos. E o meu convite a você hoje é esse. Seja uma pessoa que marca a vida das pessoas com amor. No capítulo 4, no verso 25, ainda fala, né? Eu estou repetindo alguns textos mesmo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. A ira vai vir. Mas apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Porque se você não fizer isso, você vai dar lugar ao diabo. Então você precisa, antes de dormir, falar: Senhor, eu estou liberando essa pessoa, eu estou pedindo ao Senhor que venha sobre o meu coração, e eu não quero nenhuma semente de ira, de nada, dentro de mim, porque eu vou dormir. E o sol não vai se pôr sobre essa ira, ela vai embora, em nome de Jesus, amém? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Como nós devemos cuidar da nossa língua e do que a gente fala? Vivamos em novidade de vida. Que as nossas ações e as nossas palavras sejam usadas para edificar a vida dos nossos irmãos em Cristo e também daqueles que nos cercam. Deixemos o Senhor transformar os nossos sentimentos de modo que haja uma nova postura em nós. Deus nos ajudará através do seu Espírito, que trabalhará no nosso coração e na nossa mente. O Espírito Santo de Deus, se você deixar, vai trabalhar no seu coração e na sua mente e vai transformar essas coisas em você. Agindo assim, nós estaremos combatendo tudo que desagrada a Deus e estaremos colaborando para a edificação do corpo de Cristo. E para terminar, tem um texto que a gente também já leu que diz assim, Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu fico pensando que Paulo já sabia que a nossa tendência natural era viver como insensato e não como sábio. E ele faz questão de repetir: cuidado, não viva como insensato, seja sábio. Os dias são maus, seja sábio. As coisas virão mesmo. Os dias são maus significa que as tribulações virão mesmo, os desafios virão. Nós seremos confrontados e nós precisamos ser sábios, porque os dias são maus. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor antes de desesperar, antes de achar que o mundo caiu. Procure compreender a vontade do Senhor com aquela situação, com aquilo que está acontecendo. E não se embriague com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão no nosso coração move o coração de Deus. Deus se alegra com o coração grato. Sujeitem-se uns aos outros, o último versículo, por temor a Cristo, ou no temor de Cristo. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, eu não sei o que aconteceu no seu dia, nem na sua semana, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos e pudesse colocar diante de Deus a semana que passou, ou talvez até o dia de hoje. E perguntasse para Deus: Deus, o que o Senhor tem para mim com essa palavra? Porque o Senhor está neste lugar. E o Espírito Santo está aqui para ministrar o seu coração e para trazer à sua memória aquilo que você precisa mudar. Então eu te peço para fechar os seus olhos agora, todos nós. Deixa de lado um pouquinho o que você pensa, o que você acha que está certo, o que você acha que está errado. Deixa o Espírito Santo falar com você. Vai se despindo do velho homem. O velho homem é que carrega a amargura, a ira, que dá lugar para a tristeza, para ingratidão, para rancor, para dureza, para falta de amor. Deixa Deus ministrar o seu coração. Primeiro, o amor dele por você. Deus te ama do jeito que você é. Deus te aceita do jeito que você é. Deus te quer imitador dele como filho amado. Ele quer que você saiba do amor dele pela sua vida. O amor dele por você é real. Não importa se está tudo bem ou se está tudo mal. Não importa o desafio de hoje. Ele te ama.